Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje prometemos não morder o cão. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. Driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Começamos com o hit do momento, Lord Royals, e hoje o convidado chama-se Nuno Marco. Não é preciso dizer absolutamente mais nada. Muito obrigado por teres aceito o convite das Conversas de Esquina. Obrigado, muito obrigado pelo convite, por... obrigado. Muito obrigado por partilhares esta hora comigo. É fácil fazer as pessoas rir logo de manhã? Eu acho que não é fácil fazer as pessoas rir, seja a que horas for. É uma profissão que tem muito gozo e muito glamour até quando tu tens uma oportunidade de entrar nela. Depois, à medida que os anos vão avançando, tu começas a pensar, começas a perceber porque é que se dão casos como epá, o Tom Hanks, que era um rei da comédia, e de repente começa só a fazer dramas. E há uns anos aquilo irritava-me. Eu pensava, pá, este tipo podia ainda ter dado tanto à comédia. Pá, porque é que ele agora está a seguir só este caminho? E agora que eu estou a ficar mais velho e não me querendo comparar minimamente ao Tom Hanks, epá, é uma profissão bastante cansativa, seja a que horas for. E por isso é compreensível que, a dada altura, quem faz comédia queira experimentar outras coisas e coisas que não estejam tão ligadas à pressão de suscitar nos outros uma reação tão visceral como o rir. E por isso, eu, respondendo à tua pergunta, direi que é difícil fazer pessoas rir, mas continua a ser muito divertido. E eu, que não faço desportos radicais, tenho este. Epá, é o mais radical de todos, fazer rir. Em alturas de crise, de manhã, é demais. Já te estás a preparar para o drama? Queres enverdar numa nova vertente? Achas que as pessoas podem vir a aceitar o Nuno Marco, ator, sem ser ligado à comédia? Não, é pá, ator não. Eu não sou, não sou ator, mas por exemplo, tenho agora aí um projeto que irei lançar ainda este mês, mas ainda é top secret, porque isto ainda está. Que não é. Epá, não é de comédia. Mas é uma coisa em que eu participo ao nível de escrever, de escrita. Não vou dar a cara. Mas é uma coisa que não é, pá, não é sketch, não é comédia, e eu digo-te que há um lado refrescante nessa possibilidade de fazer algo que não esteja preso com vamos lá fazer rir a malta. Eu adoro fazer rir, epá, adoro mesmo, e gosto quando as pessoas reagem, e gosto das mensagens que nós recebemos de manhã na rádio comercial, em que as pessoas dizem que às vezes estão muito chateadas e têm problemas na vida, e recebemos mensagens de pessoas de presidiários, de pessoas que estão doentes, e quando as pessoas dizem que nós ajudamos a encararem os seus infortúnios com as coisas que nós fazemos, epá, é claro que é muito compensador. Mas às tantas, não digo que aconteça com toda a gente, mas começas a pensar, epá, apetecia-me fazer outras coisas, apetecia-me ser levado um bocado mais a sério. Até porque quem faz comédia passa muito por aquela coisa, estás em qualquer sítio e dizem, vais-me lá rir, conta-me uma piada. E tu às vezes queres um pouco de ar fresco dessa pressão. Do humor. Mas sentes-te mais confiante a escrever drama sem essa obrigação de rir? Achas que as ideias assim funcionam da melhor maneira? É tudo mau, é tudo mau. Isto é uma entrevista com uma nota super otimista, como vês. É tudo mau. Não, obviamente que requer outro tipo de esforço. Não estou aqui a dizer que fazer comédia é mais de fazer drama é mais fácil de fazer comédia. O problema da comédia é que é tal coisa visceral. Ou seja, tu tens que suscitar na pessoa aquela coisa que vem de dentro, que é a gargalhada, se bem que eu tenho descoberto que há pessoas que gostam de comédia sem se rir, o que é incrível, e a minha mãe é uma dessas pessoas. A minha mãe ri-se, obviamente, mas às vezes ela gosta de coisas, ela às vezes está a ver uma coisa de comédia de que gosta e está muito séria a olhar para o ecrã e a dizer, isto está muito bem visto. O que eu acho genial é para... Mas são pessoas que não se cansam com a gargalhada, pá, não passam por aquilo, tipo, sim senhor, é pá, belíssima comédia, hilariante, mas não se riem. Ou do género, alguém cai da calçada, que espetacular. Que espetacular, sim senhor. E, ora, aqui está, uma coisa hilariante a acontecer aqui à minha frente. Portanto, mas pronto, mas é isso, a comédia vai às entranhas da pessoa. O drama também pode ir, obviamente, mas a comédia puxa esse lado muito imediato, que é tipo, tens que te rir, se não te rires... Qualquer coisa pode estar mal naquilo que estás a fazer. E as pessoas neste momento têm consciência que devem rir ou não estão com muita paciência para tal? Esta altura é muito interessante, é um desafio ainda maior para quem vive disto, porque, por um lado, há muita ideia de que, epá, estamos tristes e deprimidos, precisamos de quem nos faça rir. E então os profissionais da comédia abraçam essa missão e fazem rir as pessoas. Mas se por alguma razão fazem rir demais, entre aspas, se é que isso é possível, haverá alguém que diga, pois, este tipo está todo bem disposto, aqui a fazer piadas, porque a vida lhe corre bem. Não é como nós, que estamos aqui a sofrer e não sei o quê. Portanto, estás sempre numa fina linha em que não sabes bem o que é que vais esperar por parte das pessoas. E isso também é interessante, esse tipo de coisa. Mas há alguma espécie de missão social por parte dos comediantes, dos humoristas, nestes tempos que correm? Eu acho que, eu tenho sempre esta ideia, quando se parte para esta profissão com a ideia, vou fazer aqui uma missão social, vou mudar o mundo, vou fazer a rir dizendo coisas importantes, epá, eu acho que se a mentalidade for essa de início, eu acho que a coisa pode resultar horrivelmente mal. Eu acho que a pessoa deve ir para a comédia com a missão mais simples de todas no início, que é, epá, deixa-me tentar fazer rir aquelas pessoas. E depois... Tu percebes que já consegues meter coisas lá pelo meio e consegues ter essa missão social, eventualmente. Às vezes fazer rir em si pode ser uma missão social, epá, lá está. Mesmo que não estejas a falar do estado lastimoso em que está o país, mesmo que escorregues numa casca de banana e faças alguém que estava muito triste rir. Há um lado de missão social nisso. Mas muitas vezes eu acho que também se deposita uma responsabilidade quase messiânica nos humoristas. Isto já tem acontecido. E eu estou sempre a ter esse tipo de conversas na internet em que... Epá, imagina que eu faço uma piada... Eu às vezes eu gosto de fazer piadas com conteúdo e que falem sobre a atualidade. Mas também gosto de piadas que não falem sobre grande coisa. No último 5 para a meia-noite fiz um sketch que eu até acho que ficou engraçado, que não é sobre nada, estamos sentados à mesa, eu e os tipos que fazem comigo o programa, os meus colaboradores e o meu elenco, e estamos a falar de artistas portugueses, e eles estão a dizer, então e o Samuel Lúria? E eu digo, epá, Samuel Lúria, epá, genial, epá, genial, epá, tenho. Então, epá, já ouviram o último disco do João Só? Epá, João Só, epá, sim, o João Só, é incrível, epá, tenho. E depois aquilo passa para a minha casa... E eu tenho esses artistas mesmo, os artistas fechados numa garagem. Pá, consegui juntar o Samuel Lúria, o João Só, o Camané, a Marisa Liz, todos num sofá deprimente dentro de uma garagem escuríssima. Pá, e usei aquele som do arranque do Massacre no Texas, aquele... e houve pessoas que foram para a net dizer, ah, isso é uma metáfora sobre a pirataria. E eu pensei assim, ah, é? Eu por acaso não dei por nada. Para mim... Esse sketch, por acaso, nem foi idealizado por mim, foi pelo João Pedro Barata, que trabalha comigo nos guiões, e para mim é só sobre uma estupidez de uma situação, epá, é um tipo que está a falar sobre os artistas que tem e que tu pensas, epá, tem em disco e não, ele tem os artistas, prendeu-os dentro de uma garagem, e depois aquilo acaba com um deles a dizer, então é Miguel Ângelo, e eu digo, esse não gosto tanto. E então aparece o meu jardim e está o Miguel Ângelo amarrado a uma árvore por uma corda. O Miguel Ângelo tem um sentido de humor tremendo, epá, e alinha neste tipo de coisa na maior. E pronto, epá, este sketch não tem conteúdo nenhum, lá está. Epá, é pelo puro nonsense e o disparate da situação. E eu gosto muito de fazer coisas nessa onda. E eu acho que o humor deve ser isso. E há muita gente na net que às vezes vem com aquela ideia, imagina, se vêem este sketch, dizem, tu devias era estar a falar da situação do país... E da fome, e eu acho, epá, pode-se satirizar e deve-se, porque este governo é absolutamente lamentável, mas o humor não precisa de ser sobre isso, e por favor não ponham nas costas dos humoristas a responsabilidade de serem eles a mudar o país, porque isso é subverter tudo, epá, é como pedir ao bobo da corte que de repente mande nisto, epá, não podemos fazer isso, epá, não, tem que ser por outro lado, nós podemos pôr o dedo nas feridas, que é a nossa missão. Mas acho sempre que às vezes se põe uma responsabilidade tremenda em cima dos humoristas. É ao que chegamos nisto. Há uma espécie de visão de salvador da pátria que o humorista tem. Há um bocado isso. São eles que vão dizer aquilo que nós estamos a sentir. Há muito essa ideia, essa base. Há muito isso, sim. É uma espécie de um porta-voz, é uma espécie de um maluco que diz tudo. Tem exposição. Sim. E de facto podemos dizer, epá, e podemos tirar partido disso, eu digo sempre, isto é verdade, epá, eu foi estimulante para mim entrar neste mundo depois de ver coisas como o Doctor Strangelove do Kubrick, que é um grande filme sobre a guerra e sobre a desgraça da guerra, mas é muito cómico, epá, é uma sátira política tremenda, e tu percebes que se calhar este tipo de mensagens até chega mais depressa às pessoas pela comédia do que se for um senhor para um palanque fazer um discurso muito sério sobre o horror da guerra, e nesse aspecto a comédia pode ter esse lado. O que eu acho é que se um humorista chama para si esse lado de epá, agora é que eu vou salvar aqui o planeta com as minhas piadas, pode correr mal ou pode correr bem, epá, eu adoro e sou amigo dele, do Gel. A minha relação com o Gel é engraçada porque no início nós embirrávamos um bocado um com o outro, porque a mim fazia-me, eu pensava assim, mas quem é este gajo que apareceu agora aqui do nada e que se põe a dizer que os humoristas portugueses que são uma caca, vou dizer caca agora, que os humoristas portugueses são uma caca porque têm textos escritos e ele é que é o tipo que vai, que dá a cara e dá o corpo ao manifesto e vai com os homens da luta para as manifestações e não sei o quê. Mas este tipo é super arrogante, o que é isto? Epá? E de repente escrever texto é mau. Depois conhecemos-nos e das nossas diferenças fizemos uma amizade interessante, e eu acho que graça às coisas que ele faz, epá, e acho que ele tem um par de testículos gigantesco para fazer o que faz com os homens da luta, por exemplo. Mas aí tens um exemplo de alguém que abraçou uma espécie de missão e que faz comédia ao mesmo tempo e pronto, e que faz bem. Mas analisando a comédia noutro prisma, noutra vertente, nós portugueses ainda continuamos à procura do novo Hermano José e dos novos Gatos Fedorentes? De certa forma sim, epá, porque isto é um país muito pequeno, e em que tudo é visto como... Para te dar um exemplo... Os contemporâneos sofreram um bocadinho com isso. No início, depois conseguimos que as pessoas vissem que não fazia o mínimo sentido. Mas a própria, o que é incrível e o que é triste é a própria comunicação social, que tu esperas que seja um bocado mais inteligente do que isso, estimular essa situação. Os contemporâneos apareceram a seguir ao boom dos Gato Fedorento e, de repente, acho que ainda nem sequer tinha ido nada para o ar, já havia pessoas a dizer: ei, imitar os Gato Fedorento. Epá, e nós olhamos todos uns para os outros e dizemos: ah, epá, é um programa de sketches. Na Inglaterra houve os Monty Python, houve o Not the 9 O'Clock News, epá, houve o Little Britain. Epá, há muitos programas de sketches. Epá, os Little Britain e o Ricky Gervais coexistiram. E quando apareceu o Little Britain, ninguém disse: olha, este aqui a tirarem espaço ao Ricky Gervais. Isto é mesmo de país super pequenino. E de repente, quando aparecem os contemporâneos, não passa pela cabeça de ninguém, incluindo a comunicação social, que possa haver dois grupos diferentes a fazer o mesmo tipo de programa de sketches, que é o formato mais antigo do mundo de comédia. E então começou-se a criar uma guerra sanguinária absolutamente fictícia, porque todos nós nos damos muito bem e todos nós trabalhamos e trabalhamos juntos, os gatos, nós. Uma guerra tipo: ah, então vocês vêm roubar o lugar aos gatos, então vocês vêm imitar os gatos. Epá, e foi super desgastante. E eu acho que os contemporâneos resultou porque nós já, epá, tivemos nas tintas para esse tipo de coisa. Mas é triste pensar que cá em Portugal é um país tão pequeno que quando aparece uma proposta é na cabeça das pessoas para tirar o lugar à outra que existe. Epá, eu tenho sempre esperança que estas coisas mudem, e eu acho que o facto de agora estarmos numa era em que há tanta coisa e há tantos estímulos que possa ter esbatido mais essa situação. Acho que sim. Mas porque essa procura sempre pelo mesmo caminho, pelo mesmo ingrediente? Estamos relutantes a mudar? Não queremos ver outro tipo de humor? Não sei, epá, eu acho que se tu pensares em Herman e Gato Fedorento e contemporâneos, e apesar de tudo há diferenças nas maneiras de fazer as coisas de cada entidade, mas eu acho que sinceramente acho que não estamos à procura especificamente de um tipo de humor. Estamos, muitas vezes o português e a comunicação social também procura de facto um rei da comédia. Porque ficámos habituados a isto durante muito tempo. Epá, era o Herman, não havia mais comédia. Estamos órfãos de um rei da comédia? Epá, ele continua aí, mas agora o que nós temos é muito mais propostas, que eu acho que é como deve ser. Epá, é muito mais salutar que exista, epá, o Herman, os Gato Fedorento, os contemporâneos, a Odisseia. Tem que haver muita coisa, e não pode haver este espírito de vamos continuar à procura do tipo para o trono. Epá, porque isso não existe em lado nenhum. Tu não consegues arranjar um tipo num trono na América. Não consegues arranjar um tipo num trono na América. Não consegues arranjar um tipo num trono em Espanha, na comédia. Mas cá ficámos habituados muito a esta realidade. Epá, e o êxito que o Herman teve foi completamente merecido, porque de facto não, o mundo estava, o país estava dividido entre, ou era a revista à portuguesa, o humor tradicional, onde tu metias a revista e metias os parodiantes de Lisboa, ou era aquela lufada de ar fresco e de subversão que era o Herman, quando apareceu com o tal canal e com esses programas. E assim foi durante muitos anos. E por isso eu acho muito interessante que agora haja tanta coisa a acontecer. Agora já não há tanta como havia no início da década de 2000, quando houve aquele boom com o Levanta-te e Ri, em que apareceu toda aquela onda de pessoas, mas continua a haver mais propostas de humor, eu acho que isso é interessante. Mas falaste um bocadinho na democratização da comédia. Esse sistema também democrático não pode fazer mal à comédia? Tanta proposta que algumas coisas inevitavelmente podem ser tão más... Sim, que façam denegrir a imagem da comédia? Não, porque eu acredito sempre que as coisas que são realmente más, o tempo acaba por se encarregar de as varrer. E de... Epá, naquela altura do boom do início dos anos 2000, houve uma enchente, quase que parecia que era obrigatório toda a gente fazer stand-up. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Sim. Achas que ainda existe pessoas que enverdam pela comédia para serem famosos? Aconteceu mais na altura do Levanta-te e Ri? Foi mais nessa altura. Eu acho que hoje em dia, como está muito identificado os atuais vários protagonistas da comédia, hoje em dia eu acho que quem se quer meter neste universo é mesmo quem sabe ao que é que vai, epá, e que quer experimentar. Já não há muito aquela ideia, como aconteceu a mim. Uma vez encontrei na rua um rapaz que dizia assim: Nuno Marco, quero fazer comédia, o que é que eu faço? E eu disse: epá, tens várias opções. Tu tens uma coisa que não havia no meu tempo, eu gosto de dizer, pá, pareço super velho, e se calhar também já vou ficando, mas no meu tempo, por assim dizer, epá, eu não tinha a internet, eu não tinha esta montra tremenda que é o YouTube, onde estão a aparecer coisas muito interessantes, epá, os novos humoristas da net, epá, o Nurb, a Peperan, epá, há tanta gente a fazer coisas interessantes, que eu já os levei ao 5 para a meia-noite. Portanto, hoje em dia, quem se quer meter na comédia tem esta montra gigante e tem a vida muito mais facilitada. Podes pôr textos em blogs, podes pôr textos em redes sociais, podes fazer vídeos. E eu disse isso a este tipo, e ele disse, não, mas eu não tenho nada escrito. Não, os meus amigos é que me dizem que eu te faço-os rir e tal. E eu, mais delicadamente, pude dizer, isso talvez seja pouco, ok? Talvez tu tenhas que mostrar um bocadinho mais, se queres entrar neste universo. Mas eu acho que hoje em dia que as pessoas já vão ficando com noção disso. Epá, mesmo estes novos comediantes que eu te dizia do YouTube, eles preparam coisas, escrevem, analisam o que cada um faz, estão muito informados sobre o que se faz de comédia lá fora, sobre todos os grandes da atualidade. Epá, o Ricky Gervais, o Louis C.K., são pessoas que sabem ao que vão. Já não há muita ideia. Hoje em dia, se tu quiseres ser uma estrela, ainda vais tendo os reality shows. Uma estrela pura e simples. As pessoas acho que já perceberam que fazer comédia é uma coisa que é um bocado difícil e que é pá, se calhar dá um bocadinho mais de trabalho para vingar. Acho que sim. Voltando ao mundo da rádio, fazes parte da equipa da Rádio Comercial, das manhãs da Rádio Comercial. Como é que a Rádio Comercial conseguiu destronar uma RFM que era líder de audiências há já muito tempo? Epá, eu acho que é a velha história dos ciclos. Eles foram líderes durante muito tempo, de facto. E acho que se mantiveram fiéis ao seu estilo, e estavam bastante seguros de que aquilo seria para durar. E não estou com isto a querer insultá-los de alguma forma. Isto é factual. Havia entrevistas de quem dirige a RFM que dizia, epá, não, isto, nós estamos descansados, o pessoal da Comercial tem estado a subir, mas nós estamos cá e vamos continuar. E eu acho que é preciso estar sempre alerta e é preciso também ter em conta esta questão dos ciclos. Epá, eles foram reis durante algum tempo, agora estamos nós em primeiro lugar. Daqui a um tempo, quem sabe se eles voltam, depois voltamos nós, depois vêm outras pessoas, porque entretanto a internet estará em todo lado e tu de repente no carro já podes ouvir um tipo que está a fazer uma emissão de rádio no quarto dele, ou aqui a Rádio Zero, e de repente as rádios grandes começam a ter concorrência de um tipo que está numa pequeníssima rádio. Tu nunca sabes o que é que vai ser o dia da manhã, e há de facto ciclos e altos e baixos, e portanto eu acho que é natural. Eu acho que nós estamos a esforçar-nos por fazer um bom produto e para sermos surpreendentes todas as manhãs, mas eu acho que acima de tudo é aquela questão dos ciclos. Se calhar estiveram muito tempo, a RFM esteve muito tempo naquela posição, e pronto, e agora somos nós. Mas onde é que quem sabe o que vai acontecer? Sim, mas onde é que achas que a Rádio Comercial se diferenciou? Foi o boom Vasco Palmeirim? Foi o Ricardo Araújo Pereira? Olha, não querendo chamar a glória inicial para mim, eu acho que a subida, se tu fores calcular as coisas, começou com a caderneta de cromos. Certo. Que foi o que marcou o meu regresso à Rádio Comercial. Eu tinha estado na Antena 3, estive durante 5 anos na Antena 3, epá, que foram anos maravilhosos de experimentação, epá, porque quando tu estás numa rádio com uma natureza algo alternativa como é da Antena 3, tu podes de facto tentar tudo e fazer tudo, e eu experimentei muita coisa muito louca na Antena 3, que depois algumas das coisas até vinha a usar na Rádio Comercial, do que eu aprendi a fazer experiências na Antena 3. Mas quando fui para a Rádio Comercial, eu sabia que, epá, não podia fazer o livro dos porquês que eu fazia na Antena 3, ou a rádio, a Talismã FM, que era aquilo que eu estava a fazer, que era a recriação de uma rádio local dos anos 80, uma recriação tão fiel que até tínhamos um filtro de som para tornar o som mais esquisito, uma coisa louca. E eu sabia, pá, na Rádio Comercial eu não poderia fazer isto, mas também não queria deixar de ser fiel ao que eu acredito que deve ser o humor e o contar histórias e isso. E então criei a caderneta de cromos. Epá, que era uma coisa que eu achava que alguém já devia ter feito, epá, reunir de uma forma enciclopédica as recordações da infância de quem cresceu nos anos 70 e 80. E talvez porque não houvesse nada a falar sobre isso, aquilo teve um impacto gigante logo de início. Ainda a rubrica não tinha começado, houve logo uma comunidade no Facebook a formar-se, a dar ideias para temas para a caderneta de cromos. E a ascensão da comercial começou aí, pronto, e depois entrou o Ricardo, que deu o pontapé que faltava, e entretanto, epá, aquele furacão, aquele pequeno furacão, pequeno de estatura, que é uma estupidez, ele é praticamente do meu tamanho, nós temos que acabar com este número que o Palmeirinho é pequeno, mas o Palmeirinho é um furacão de inteligência, de criatividade e de rapidez, epá, e as canções dele... Foi uma combinação destas coisas todas, e eu acho que as coisas de repente correram bem porque houve aquele interesse na caderneta de cromos e nos espetáculos ao vivo que fizemos e na nostalgia daqueles anos, houve as canções do Palmeirinho a comentar a atualidade, epá, e quando entra o Champion e o Ricardo, epá, foi mesmo, nós já estávamos próximos da RFM e aí foi o pontapé, pum! Epá, foi o que faltava, foi aquele bocado que faltava. Entretanto, havia muita gente a amaldiçoar, a dizer, vão ver, quando o Ricardo sair, queremos ver se continuam. Epá, o Ricardo saiu e nós continuámos a subir. O que foi interessante, epá, foi um fenómeno interessante, mas lá está, não vale a pena estarmos aqui a valorizar e a dizermos somos muito bons, porque o pessoal da RFM é muito bom, de facto. E eu acho que eu acredito sempre na teoria dos ciclos e de pronto, epá, eles tiveram muito tempo, agora vamos experimentar estes e pronto, ok, ficamos nestes e isto é bom e não sei o quê, mas epá, nada nos garante que tudo mude daqui a uns tempos. Vocês sentiram que causaram um ataque de pânico à RFM? Não, obviamente que quando tu estás como rei num sítio durante muito tempo, deve fazer alguma espécie de tipo, mas o que é isto? O que é que estes tipos têm? Eu, isto é uma opinião pessoal minha, eu acho que eles, epá, eu adoro a Joana Cruz, o outro elenco, epá, o Nilton também sou amigo dele há uma data de anos, mas a Joana Cruz, que puseram como um dos líderes das manhãs, epá, ela é incrível e tem um sentido de humor tremendo, mas acho que foi muito rápido, de repente a maneira como se pegou na Carla Rocha e no José Coimbra, isso é uma opinião minha, lá está, convém dizer isto não é a opinião da Rádio Comercial, sou eu a falar como observador de tudo isto que aconteceu. Senti que de repente pegaram naquelas duas pessoas que é tipo, já não serve, é ali para outro horário. Mas admito que possa ser por causa desta súbita explosão, epá, sei lá, que nós tivemos, eu nem sei bem explicar. Eu acho que nós queremos ser ouvidos, obviamente, quando fazemos as coisas, mas eu sou tão pouco visionário que quando eu fui contratado para ir para a Rádio Comercial fazer a caderneta de cromos, eu disse isto na primeira reunião que tive com o Pedro Ribeiro e com o Luís Cabral, o administrador da Média Capital. O Luís Cabral não me conhecia de lado nenhum e acho que se virou para o Pedro Ribeiro e disse, mas este gajo é maluco. O que eu disse foi, portanto, quando vocês querem subir as audiências, mas que é para estar ali num sólido segundo lugar, não é? Porque a RFM é impossível de passar. E eles disseram, estás louco, a ideia é passar, é mesmo passar. Mas eu tinha a ideia que a RFM era uma coisa que estava lá em cima e que era inalcançável e que só podíamos ambicionar um bom segundo lugar. E de repente acontece isto. Olha, não sei. Por isso é que ninguém me dá lugares de chefia numa rádio. Eu não tenho a mínima visão das coisas. Limite. Epá, a minha ideia, eu quero é fazer as pessoas rir com estas rubricas, seja a caderneta de cromos ou o homem que mordeu o cão. Acho que é esse o objetivo. Epá, e se as pessoas gostarem, tanto melhor. E Rádio Comercial, quanto tempo em primeiro lugar? Não faço, eu creio que seja para sempre, eu adoraria. Eu gostei muito dos meus 5 anos na Antena 3, foi o sítio onde eu conheci a minha atual mulher, mãe do meu filho, tudo isso é incrivelmente especial sobre a Antena 3. Mas a Rádio Comercial tem um lugar muito especial no meu coração por várias razões, que vão lá atrás até aos anos 80, quando eu ouvia o Pão com Manteiga, do Carlos Cruz e do Mário Zambujal, e o Rebel Pardais ao Ninho do Herman, e as Noites Longas do FM Estéreo, do António Santos, todos esses programas que me marcaram, os do António Sérgio, e depois diz-me muito porque eu fui para a Rádio Comercial em 93, saí do Correio da Manhã Rádio, o Carlos Barbosa, que era dono do Correio da Manhã Rádio, entretanto comprou a Rádio Comercial e toda a gente que estava no Correio da Manhã Rádio transferiu-se para a Comercial, e portanto a Comercial é muito importante na minha vida também por aí. Epá, é uma rádio onde eu estive muitos anos, desde 93 até 2005, para aí que foi quando fui, 2004, 2005, quando fui para a Antena 3. E portanto, não só por estar lá agora, mas por todo o meu historial, eu adoro ver a comercial lá em cima. Posso não me rever em todas as músicas que passam lá. A minha onda, mantendo-me no corredor da Média Capital, a minha onda é mais, musicalmente, é mais a da Vodafone FM, que é lá no corredor também da Sapaio e Pina. Mas adoro os meus colegas, todos, não só os da manhã, mas os outros todos. Acho que está ali um produto bem feito para chegar a muita gente, e portanto acho que a gente se esforça e que merecemos estar muito tempo ali, em primeiro lugar, mas sabe-se lá. Voltando à caderneta de cromos, a rubrica tinha o prazo de validade já pensado, já estruturado? Eu lembro que no dia em que eu, ou seja, eu tive várias conversas com o Pedro Ribeiro no início sobre o que é que iria ser feito no regresso. E pusemos logo de parte ser o regresso do Homem que Mordeu o Cão naquela altura. Achámos, não, epá, é um sítio onde fomos felizes, não vamos mexer lá naquilo, está feito. E eu pensei, epá, a caderneta de cromos é uma enciclopédia gira de se fazer, epá, e pegar nestas coisas todas da nossa infância e juventude. Mas eu lembro num dos primeiros e-mails que eu tenho lá do Pedro Ribeiro, eu dizia-lhe logo, epá, mas isto um dia vai acabar, isto não é como o Homem que Mordeu o Cão, que pode durar anos e anos. Porque vão-se esgotar os temas, é como uma enciclopédia, tu chegas ao fim da última página do dicionário ou da enciclopédia e não há mais. Mas mesmo assim decidimos avançar e a dada altura eu comecei a ver, ok, epá, eu já falei de basicamente tudo, eu já estava a raspar nas paredes da memória, já era mesmo tipo, lembram-se daquele anúncio que passou tipo uma vez numa tarde de 1984 e ninguém se lembrava já, a não ser eu. E foi aí que eu pensei, epá, temos que mudar para outra coisa. E experimentei fazer a grandiosa História Universal das Traquitanas, que eu adorei fazer, mas que ninguém gostou, do público. Porquê que achas que ninguém gostou dessa rubrica? Epá, porque era... A comparação com a caderneta de cromos. Foi a comparação, foi um passo demasiado brusco, sair de uma coisa tão cheia de afeto pelo passado e tão mainstream. A caderneta de cromos, apesar do meu humor de vez em quando ir assim para zonas um bocado mais estranhas, mas é um conceito muito mainstream, epá, não se pode ser mais mainstream do que isto. Os anos 70, 80, o coração, a nostalgia... Eu mesmo nos textos que eu escrevia sobre a caderneta de cromos, eu assumia que estava ali a mamar na teta da nostalgia, na inesgotável teta do saudosismo, apesar de eu achar que nunca era uma rubrica saudosista, mas havia muita gente que ouvia a caderneta de cromos e que dizia, eu queria voltar àqueles tempos, e eu dizia sempre, epá, olha, eu não, porque naqueles tempos não tinha o meu filho, e não tinha estas coisas todas que nos rodeiam e que são boas, para além das más, também há algumas más, mas sempre houve. E portanto, as Traquitanas foi quase um regresso aos tempos da Antena 3, em termos, eram sketches sobre a história das invenções, a história alternativa das invenções, e eu adorei fazer aquilo, mas compreendo que foi uma coisa demasiado ao lado, e então eu cheguei à conclusão que só fazia sentido o regresso do Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão é inesgotável, porque pode ser o que tu quiseres todas as manhãs. A base daquilo são as notícias bizarras, que são muitas e que chegam todos os dias. Mas pode acontecer muita coisa, é um espaço tão livre e tão aberto, que foi isso que me agradou em regressar. E agora sinto-me lá muito bem. Sinto-me com a... Não me sinto preso a um conceito, como me sentia na caderneta de cromos e nas Traquitanas. E adoro essa liberdade. Adoro a liberdade que aquilo me dá, sim. Mas quando voltaste a mexer no baú e trouxeste novamente o Homem que Mordeu o Cão, não pensaste, não voltes ao sítio onde foste feliz? Claro que sim, que pensei nisso e muito, e pensei logo, vai logo aparecer meia dúzia de espertinhos que vão para o Facebook dizer, pronto, acabaram-se das ideias, não foi? E então eu resolvi escrever um texto de apresentação que partia daí a dizer, sim, acabaram-se umas ideias. Epá, eu não sei, e é verdade, eu não sei o que é que hei de fazer mais em rádio. Eu na Antena 3, entre o que fiz na Antena 3 e o que fiz na comercial, eu digo-te, eu já fiz tudo, eu já fiz radionovelas, eu já fiz sketches, eu já falei sobre todos os assuntos. O A Vida em Marco era uma rubrica da Antena 3 sobre tudo o que me rodeava, tudo. Eu andava obcecado. Eu para fazer o A Vida em Marco, eu olhava em redor, tipo, estava a ver aqui este, imagina, isto aqui, eu estou a pegar aqui num hub de USB, sim. E eu chegava a um ponto em que eu dizia, que comédia pode haver neste hub de entradas USB? Eu estava nesse ponto já, a olhar minuciosamente em redor para tudo, e portanto, sim, já fiz quase tudo em rádio. Acho que não fiz ainda algumas das experiências que são feitas aqui na Rádio Zero, que são muito extremas, e eu adoro a Rádio Zero por isso. Mas dentro daquilo que eu acho que consigo fazer e que sei fazer, já fiz muita coisa. E então voltei, foi o Back to Basics, pá, o Homem que Mordeu o Cão. É contar histórias, que é uma coisa que eu adoro fazer e ouvir na rádio, por isso é que, epá, adoro um programa como o This American Life, que ouço na net e que para mim é tipo o melhor programa de rádio de todos os tempos. E pronto, conta-se histórias e é-se livre de se fazer o que se quiser durante aqueles minutos. E portanto é uma rubrica que pode durar até eu ser velhinho. Acho que sim. Mas o Homem que Mordeu o Cão também tem essa nostalgia, esse apelo ao coração daqueles que seguiram o Homem que Mordeu o Cão nos seus primórdios. Sim, também tem, sim. Não achas que alguns ouvintes, e falaste na questão das pessoas que, dizerem que já tu não tinhas ideias desses tais espertinhos, mas alargando um bocadinho a base disto, tu não achas que houve alguns ouvintes dessa altura, desses primórdios, que se sentiam ligados ao Homem que Mordeu o Cão, não se sentiram de alguma forma traídos? Mas o quê? Vai voltar a repetir isto? Vai voltar ao sítio onde nós também fomos felizes? Eu estava à espera que houvesse muitas reações dessas, mas não houve assim tantas. Eu não me lembro sequer especificamente nenhuma mensagem desse teor. Houve muitas de pessoas que disseram finalmente o regresso! E depois aquelas pessoas que, epá, que não tinham nascido ou que eram muito pequeninas quando o Homem que Mordeu o Cão ia para o ar, o que me deixa deprimido, porque eu sinto que o Homem que Mordeu o Cão, não, a primeira versão, não desapareceu do éter assim há tanto tempo. Eu tenho ideia que foi, bom, já foi, foi para aí quase há 10 anos, mas eu, epá, 10 anos passam num instante, e quando eu vejo pessoas que já têm barba a dizer, eu não sei que idade é que tu tens, mas na volta, que idade é que tu tinhas quando o Homem que Mordeu o Cão foi para o ar? Tinha 11, 12. Ok, pronto. Mas às vezes aparecem pessoas que diziam... Ainda apanhei os contos da TVI. Sim. Mas há pessoas que dizem eu era bebê quando o Homem que Mordeu o Cão ia para o ar, mas os meus pais ouviam sempre. E eu penso, de facto, estou velho. Sou velho. E ainda me sinto mais velho quando há pessoas que dizem a minha avó era uma grande fã tua. E eu... Onde é que está a avó? Eu espero que a tua avó seja nova. Porque há avós novas. Sim, é verdade. Mas pronto, epá, assim, não houve muitas reações dessas de se sentirem traídos por eu ter repescado o Homem que Mordeu o Cão. Houve muita gente que descobriu agora o Homem que Mordeu o Cão, e há aqueles que não se sentiram traídos porque o espírito é muito parecido com o daquela altura, mas eu digo sempre, epá, se calhar está melhor agora porque se passaram mais anos e eu tenho um bocado mais de experiência, e de facto, se eu ouvir edições antigas do Homem que Mordeu o Cão, eu penso, epá, eu já não faria isto assim, epá, isto já está muito esquisito, mesmo a minha postura ao microfone nas edições mais antigas do Cão é completamente diferente. Sentes que o Homem que Mordeu o Cão vai fazer parte dos livros de história sobre a rádio? Achas que vai ser um marco importante naquilo que... Olha, que curiosamente já faz. Há pelo menos... Já é esse culto? Tenho ideia que há dois livros sobre a rádio, agora não me lembro dos nomes, mas que falam do Homem que Mordeu o Cão, e portanto eu acho que assegurou um lugarzinho lá, e isso deixa-me contente, obviamente. E depois foi a primeira rubrica em muito tempo, acho que a coisa não aconteceu, eu acho que não, desde o Pão com Manteiga que não acontecia isso, uma rubrica que deu origem a um livro, que se tornou num best-seller incrível, pá, o primeiro livro do Homem que Mordeu o Cão foi uma loucura de vendas. E portanto, epá, eu estou contente. Epá, se me caísse agora um raio em cima, eu achava, ok, já consegui algumas coisinhas. Está feito. Vou mesmo. Sim, mas estou sempre insatisfeito. Eu acho sempre que ainda não fiz nada de jeito. Acho sempre isso. Epá, é incrível. Acho que estou sempre à procura de qualquer coisa, por isso é que esta ideia agora de se calhar ir para uns sítios, umas zonas fora da zona de conforto da comédia, agrada-me bastante, epá, porque eu tenho uma sede tremenda de não parar e de estar sempre a fazer qualquer coisa que seja diferente. A música de António Variações, Estou Além, aplica-se bem a ti? De certa forma, sim, não tão extrema como no caso dele, epá, porque... É, aquela letra é muito inquieta, e eu sou um tipo, por exemplo, se vamos falar de estar em sítios geográficos, epá, eu sou um tipo bastante pacato, que gosta de estar até na sua casa a escrever pacatamente, mas em termos do que se passa no interior da minha cabeça e naquilo que eu posso criar, revejo-me um bocado nesse espírito, epá, eu sinto-me sempre insatisfeito, e às vezes a Ana, a minha mulher, chama-me um bocado à terra quando eu lhe digo isto, porque eu sou dado a depressões parvas por causa disto. Imagina, a Rádio Comercial está em primeiro lugar e as pessoas estão a reagir-me também ao Homem que Mordeu o Cão e as audiências do 5 para a meia-noite estão boas e eu vou-me queixar a ela, vou-me queixar que me sinto insatisfeito e que... E ela zanga-se à brava comigo, por isso assim, epá, é incrível, tu estás na rádio número 1, tens um talk show à noite em que tens toda a liberdade para fazer tudo e que está a ter audiências boas, um livro que está a vender bem, epá, de que é que tu te queixas? Eu tinha muito mais razões para me queixar porque a Antena 3 podia ter muito mais audiências do que tem, e eu pensei, pá, é verdade ela estar-me a dizer isto, eu pareço assim uma criança mimada, mas é verdade, pá, eu não consigo conceber a ideia de estagnar, e a ideia de estar o resto da minha vida a fazer O Homem que Mordeu o Cão. Há um lado que gosta disso, epá, não me importo com isso, mas sinto que deprime-me ao mesmo tempo se eu ficar a fazer sempre a mesma coisa para o resto da vida. E, portanto, quero sair da zona de conforto e fazer outras coisas. E foi isso que me fez, por exemplo, aceitar o convite do António Pedro Vasconcelos para entrar no filme, na Bela e o Paparazzo, e é isso que me faz aceitar de vez em quando uns convites assim mais ao lado. Voltando a falar, encerrando aqui o tema a rádio, há pouco dizias que o boom da comédia assistiu-se no Levanta-te e Rito, e muita gente concorda com isso. Achas que também houve um boom de comédia na rádio? Houve essa necessidade de trazer o humor para a rádio? Tens a Antena 3 agora, tens a RFM, tens a Comercial, com essas rubricas. Houve essa vertente de explosão também do humor na rádio? Sim, na verdade, portuguesa. A rádio sempre foi muito dada ao humor, muito antes disto que está a acontecer agora. Pá, com os programas do Herman, com o Pão com Manteiga, que te falei há bocado, os Parodiantes de Lisboa, essa instituição que durou tantos anos. Portanto, o humor sempre casou muito bem com a rádio. O que eu acho que mudou foi esta ideia do humor todos os dias, porque o humor era uma coisa mais de fim de semana. O Pão com Manteiga e o Rebebo Paradise ao Ninho eram programas que passavam aos sábados e aos domingos de manhã, que era considerado um horário nobre da rádio naquela altura, nos anos 80. Hoje em dia é impensável, epá, ninguém ouve, ou pouca gente ouve rádio aos sábados e aos domingos de manhã. As pessoas querem é dormir ou passear ou uma coisa assim, mas por alguma razão naquela altura, talvez haver pouca oferta, as pessoas acordavam e ligavam o rádio e estavam ali a ouvir de manhã. Eu acho que agora foi um boom um bocado por contágio, mas eu poderia agora puxar de galões e dizer isto foi quando nós começámos com o programa da manhã com o Malato e com a Lami. Mas, na verdade, esta ideia de humor matinal antes havia com o Herman na TSF, com as rubricas que ele fez durante anos, todos os dias, de segunda à sexta. Portanto, eu acho que há um boom agora, sim, e todas as rádios quase que sentem uma necessidade de ter que ter humor de manhã a acordar as pessoas, mas eu acho que houve sempre este casamento, é uma coisa que não é de hoje. Nuno Marco, apresentador do 5 para a meia-noite. 5 para a meia-noite tem matéria-prima para continuar durante muito mais tempo? Tem. Apesar de sermos um país pequenino, temos pessoas. Para... Eu posso não ficar lá para sempre, porque a natureza do 5 para a meia-noite é quase, aquilo é quase como se fosse o nosso pequeno Saturday Night Live, no sentido em que, epá, pode haver daqui a 20 anos com outros tipos completamente diferentes. Mas em buscar essa realidade americana, nos Estados Unidos da América há muitos talk shows e há uma base de dados de pessoas a convidar e pessoas a trazer muito, muito grande. Sim, sim. Portugal, sim. Como tu referiste, é um país super pequenino. E nós ressentimos disso, sim, sim, sim. Achas que há espaço para voltar a repetir os mesmos convidados? Eu acho que há espaço para fazer uma coisa diferente e que eu gosto de ir fazendo, que é, tu podes lá ter vedetas grandes e podes com essas vedetas arranjar ângulos diferentes para as entrevistar e tentar arranjar coisas mais surpreendentes para elas fazerem, que as pessoas não tenham visto ainda, e essa abordagem eu acho que é gira, e eu gosto muito ao longo da minha carreira toda, se há coisa que eu gosto é de convidar uma estrela para subverter completamente a imagem que as pessoas têm dela. E pronto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas o que eu acho interessante no 5 para a meia-noite hoje é, se calhar, dar voz a pessoas que não são conhecidas. E eu acho que o público está muito aberto a isso. Há muito aquela ideia de entrar em stress, tipo, ei, esta semana não temos nenhuma vedeta de primeira linha. Mas às vezes consegue-se fazer bons programas interessantes e as pessoas gostam de ver. Se levares lá, por exemplo, como eu levei há umas semanas, o tipo que inventou o Eco Gumelo, que é uma quinta portátil de cogumelos que tu podes ter em casa, compras uma caixa, regas aquilo e nascem de cogumelos super saborosos e suculentos, e eu acho graça levar as pessoas que inventam coisas, é pá, que têm coisas interessantes para contar e que possivelmente nunca foram à televisão. E eu acho que esse pode ser o caminho num país como o nosso, que é pá, não tem milhões de estrelas que possam circular durante muitos anos. Nós repetimos convidados com bastante frequência, de facto, sim. Quando o Sigo para a Noite apareceu na RTP2, foi um caso de sucesso de audiências no canal, transitou depois para a RTP1. Achas que, visto de fora e agora que estás dentro do próprio programa, achas, e voltamos a falar aqui no boom, achas que o boom do 5 para a Meia-Noite já esfriou? Acho que esfriou no sentido em que se tornou... Nós estamos muito satisfeitos com as audiências. Tivemos uma altura crítica à altura da temporada anterior, a que talvez se deva o facto de houve dias em que fomos muito tarde para o ar. E agir à natureza de um programa de late night, porque tu pensas, ok, só pessoas muito especiais é que estão acordadas a esta hora a ver e a gostar disto. Mas a RTP decidiu pôr o programa um bocadinho mais cedo, agora está a começar por volta das, no meu caso, por exemplo, por volta das 10 para as 11, e resulta, epá, há mais pessoas a ver, epá, e nós queremos que haja muita gente a ver, sem dúvida, e o facto das pessoas se manterem de semana para semana e de continuarmos a ter esses resultados prova que foi uma boa ideia da parte do Hugo Andrade, do diretor da RTP, de subir um bocadinho na tabela horária o 5 para a meia-noite. Mas, epá, como todos os programas que às tantas acontecem durante muito tempo, às tantas deixa de ser um acontecimento, mas tu contentas-te com a ideia de que há o reconhecimento, pronto, basta, já não é preciso haver uma explosão e uma moda, basta que tu tenhas audiências que tu achas que são boas e que tu sintas que as pessoas acompanham aquilo e que de repente até pode haver qualquer coisa que aconteça lá dentro que se torna viral. Estou-me a lembrar dos videoclipes que o Pedro Fernandes fez, epá, muito bem feitos, a versão dele do Gangnam Style, numa altura em que ainda não havia muitas versões do Gangnam Style. Hoje em dia há demais. Até o João Baião fez uma. O João Baião fez uma. Está um belíssimo videoclipe, quase shot by shot, remake do original. Mas o que eu acho é que chegou tarde. Epá, Gangnam Style agora, não é? Se ele tivesse feito isto naquela altura do boom, epá, tinha sido uma bomba tremenda, porque aquilo está muito bem feito. Mas chegou tarde, de facto. Mas eu acho ótimo que o 5 para a meia-noite, não se tornando uma instituição no sentido previsível, porque nós todas as semanas temos uma sede incrível de inovar e de fazer coisas loucas, mas que tenha o seu lugar, pronto. E o objetivo da RTP, lembro-me de falar com o Hugo Andrade sobre isto, é que ele seja, de facto, uma espécie do Saturday Night Live da RTP, no sentido em que pode durar muitos anos, não precisa de ser a moda ou o acontecimento, mas pode existir e as pessoas saberem que contam com aquele espaço de subversão e de experiência e de conversas interessantes, esperamos nós. E achas que os espectadores portugueses já clamavam por esse espaço na televisão portuguesa? Se sentiam órfãos desse espaço? Eu acho que sim, eu acho que não há muita coisa dentro dessa onda, ou seja, o que eu gosto no 5 para a meia-noite é, epá, a liberdade total que nos é dada. Até, e há muita gente que quer criar grandes acontecimentos e grandes tramas, eu recebo às vezes mensagens que dizem, pois você ali no 5 para a meia-noite, se calhar não podem dizer mal do governo, caem-vos em cima. Epá, nunca tive qualquer tipo, epá, nós dizemos o que nos vem à cabeça, nós já dissemos brutalidades. Eu no último programa fiz uma diatribe inacreditável contra o Ministério das Finanças, em que disse que apanhava cocós da minha cadela com as cartas deles. E não acontece nada. Epá, não acontece nada porque, epá, eu quero acreditar que, apesar de tudo, estamos num país um bocado mais civilizado do que era no tempo da outra senhora, da chamada outra senhora. E em que, apesar de se falar da censura, que hoje em dia é diferente, é uma censura assim mais discreta, mas que apesar de tudo, podemos regalar-nos com a liberdade que o 25 de Abril nos deu. E de facto, epá, eu não tenho razão nenhuma de queixa. Nunca houve nenhuma pata em cima de nós a dizer "Xê, não vais falar sobre isso". Nós dizemos o que nos vai na cabeça e depois não é só essa parte, é a parte de podermos fazer experiências loucas. O canal quê? É a Academia de Alcochete, dos humoristas nacionais? É um tubo de ensaio muito engraçado, sem dúvida. Não sei quanto tempo irá durar, é um projeto muito pioneiro e muito especial, mas eu adorei tudo o que lá tenho feito. Rádio Calypso, o Felizes para Sempre, que fiz com a Ana. E eu gosto, isso então ainda é a liberdade suprema, sem dinheiro, o problema é esse, porque muito bonita a ideia de que, ah, com pouco dinheiro consegues fazer, consegues ser criativo, consegues, mas também precisas às vezes um bocadinho mais de dinheiro para fazer as coisas bem, mas eu acho que se fazem milagres no Canal Q e acho interessante que o Canal Q tenha aparecido no mapa e que se tenha imposto de certa forma como esse tubo de ensaio de todas as experiências. Há lá coisas muito interessantes a acontecer, sem dúvida. Não estou a falar das minhas, que agora nem tenho nada de novo a passar, o Felizes para Sempre acabou, mas há programas muito giros e há pessoas muito interessantes a aparecer lá. Há muito amor à camisola no Canal Q? Há bastante, porque as pessoas percebem o especial que é aquilo e o lado quase de TV pirata que está ali. Epá, e quando estás numa TV pirata, eu lembro dos meus tempos de rádio pirata na Rádio Voz de Benfica e lembro-me do gozo que dá esse espírito de vamos lá, epá, olha, não temos dinheiro, isto não nos dá muito dinheiro para comer. Há muitas pessoas que estão nesse espírito, estão por carolice naquele canal e eu acho que se conseguem coisas muito interessantes e aprende-se muito nesse tipo de ambiente. Estamos a 7 minutos de terminarmos a nossa entrevista de hoje das Conversas de Esquina. Este teu novo livro, dá para conhecer o verdadeiro Nuno Marco? Eu acho que o verdadeiro Nuno Marco as pessoas já conhecem. Eu sou bastante, eu sou escandalosamente verdadeiro no meu humor. A começar logo pelo facto de eu assumir todas as minhas fraquezas, as mais humilhantes e tudo. E é muito terapêutico, porque ninguém me consegue... Se alguém me insulta, nunca é tão forte como aquilo que eu já disse sobre mim próprio. É sempre um anticlímax. Outro dia apareceu um tipo no Instagram que dizia: tu vais ter sempre o Totó caixa de óculos! E eu disse: é pá, sim, ou pior ainda. Ainda bem que graças a isso agora sou humorista. Eu li isso. Eu penso que isso não é... É pá, sim, eu penso que isso não é grande insulto ainda pegar nisso. É pá, não, eu digo isso quase todos os dias. Mas é bastante terapêutico a pessoa assumir as suas fraquezas e fazer humor com isso. Acho que é uma coisa que me faz sentir bem e que me torna... acho que eu teria enlouquecido se eu tentasse armar-me àquilo que eu não sou. O bairro de Benfica, o que é que significa para ti? É pá, há de ser sempre a minha casa e felizmente mora lá a minha mãe ainda hoje fui almoçar lá com ela, aliás ela deu um boleio até aqui à Rádio Zero, ao Instituto Superior Técnico, obrigado mãe por isso, mas há de ser sempre um porto de abrigo. Eu sinto-me bastante bem em Benfica. Pode ser um bairro desinteressante, pode ser prédios, eu acho que é mais do que isso. Epá, eu adoro a zona da Igreja de Benfica, adoro o bairro de Santa Cruz, onde cheguei a ter uma casa, mas mesmo que fosse um buraco, epá, eu acho que há um lado de afeto que fica sempre pelo sítio onde nós crescemos, apesar de eu adorar viver na parede onde vivo hoje, com a minha mulher e com o meu filho. É um sítio, epá, com uma praia fantástica e com aquela vista de mar tremenda, mas terei sempre um lugar no coração para Benfica, sempre. Sinto-me sempre bem lá. És um filho do coração de Benfica? Sou. E mais do que isso, como é um sítio onde ainda não há muitas zonas com parquímetros, eu muitas vezes estaciono lá o carro, vou almoçar com a minha mãe ou isso, quando preciso fazer coisas em Lisboa, que é o caso de hoje, estaciono lá o carro e depois ando de transportes pela cidade. E sinto-me bem em deixar o carro em Benfica. E depois, pronto, volto a Benfica, vou buscar o carro e sigo para casa, para a parede, é o que vou fazer hoje. E se alguém da EML estiver a ouvir isto? Pá, quero que se lixem. Não, é pá. A EML é muito... Sabes que a EML é muito simpática e eu gozo às vezes muito com eles. Gozo muito porque a comercial fica numa zona cheia de EML. É pá, Sampaio e Pina. E eu gozo à brava e digo coisas às vezes super desagradáveis. E eles respondem de uma forma muito afetuosa. E um dia mandaram-me um pack de merchandising ML para o meu filho. Eu nem sequer sabia que havia merchandising ML. Livros para colorir, com carros presos com bloqueadores. Epá, eu achei maravilhoso e disse isso no ar. Epá, e eles são, e os técnicos, os especialistas da EML, não sei como é que se chamam, os funcionários da EML, muitos deles são ouvintes da Rádio Comercial e mandam bocas. Há sempre uma picardia alegre ali na Sampaio e Pina quando eu os encontro e por isso, epá, não vale a pena estar também a demonizar a EML, porque aquilo são pessoas normais que lá trabalham e pronto, mas há esta picardia assim entre nós. Franchising da EML, franchising não, merchandising Merchandising da EML. Merchandising da EML. Livros para colorir. É possível? Sim, livros para colorir, livros de histórias, t-shirts a dizer estaciona o carro se não és bloqueado. Mas... Sim, há estaciona o carro se não és bloqueado. É surpreendente, mas é verdade. Vou desta entrevista muito mais rico a nível cultural. Eu vi o outro lado da EML. O lado do coração. O lado do coração. Gostei. Muito bem, pois bem. Estamos quase a terminar a nossa entrevista de hoje. Faltam 3 minutos. Quem é o Nuno Marco? Há de ser sempre um totocaixa de óculos, como dizia o outro na net, e que fez boa parte da sua carreira em cima dessa ideia tão curta, mas é uma pessoa insatisfeita que quer sempre continuar a fazer coisas, e se tudo correr bem, em 2014 haverá coisas muito novas que o Caixa de Óculos irá apresentar. Ora, muito bem, fica então a ideia aqui nos Conversas de Esquina. Nuno Marco, obrigadíssimo. Foi um prazer ter-te aqui. Foi muito um prazer vir aqui e conhecer programa. Este sítio. Eu ouvia só e imaginava como é que seria. E podes confirmar que isto está a ser em direto. Sim, senhora. Então hoje não é sábado? Claro que é. Claro. Sim. E depois repete à segunda, não é? Às 9 da manhã. Pois. Quando eu já estou no outro. Sim. Então não devíamos dizer boa tarde, não é? Devíamos dizer boa tarde ou bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim. Claro, exato, exatamente. Uma espécie de RTP internacional. Sim. Muito bem. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana. Obrigado pela vossa companhia. O programa lá está. Repete agora na segunda-feira às 9 da manhã. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.